alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. I can't stop loving you. Alô, menino, alô, menina. Cheguei. Alô, lolô, toquitô, menino. Começando hoje em inglês, viu? Importante, né? Vai metido a besta igual esse aqui, não tem. Ave Maria. Aí, querendo falar inglês. Mal falo português, agora fica aí se arvorando pro lado do inglês. É assim mesmo. Aí, tem nada a perder, né? Então vamos gastar um pouquinho do que a gente não tem. Eu não tenho, não sei o inglês, então vou gastar o que eu não tenho. Ora, por que que não? Mas olha, para você que sabe tudo, você que está aí, é numa boa, curtindo a partir de agora o nosso encontro, só tenho a te desejar felicidades, agradecer pela sintonia, pela audiência. Você está aí sempre esperando com muita ansiedade, com muito carinho a hora do nosso programa, e só me traz felicidade. E isso para mim é que vale tudo. Isso aí é a coisa mais importante, você pode ter certeza, viu? Hoje eu vou rodar aqui essa música que eu estava cantando aí, né? Que eu estava tentando cantar. O Ray Charles, né? I Can't Stop Loving You. Vou rodar Alan e Aladdin. Vou trazer Gino e Geno. Vou trazer o Creedence Clearwater Revival. Cleito Aguiar. Então são todas músicas que vão estar aqui participando do nosso programa. E também tem a carta de destaque hoje. Rapaz, deixa eu ver. Não, daqui um pouco. Daqui um pouco eu falo da carta de destaque, viu? Eu vou começar então com meu amigo Cleito Aguiar. Meu companheiro, meu amigo Cleito Aguiar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ficou linda essa música com o Cleito, gosto muito. Então roda lá, menino! Se as águas mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então, hein? Quem é a carta do destaque, você sabe? Ora, eu não falei, como é que vocês vão saber, né? A carta é do rapaz apaixonado e maluco de amor de Niquelândia, Goiás. Maluco de amor? É de Niquelândia, em Goiás. Então, já que nós vamos conhecer essa história do rapaz apaixonado e maluco, muito doidão de amor. Ave Maria. Aguarde, viu? Daqui pro final do programa a gente vai aí. Eu vou ler essa carta, vou saber o que que é, porque que ele tá malucão, porque que tá doidão, viu, de amor. Ah, vou, se não vou. Mas enquanto isso, vamos rodar aí o Caio Rafael, vai e vem. Segura na balada. Tá tudo liberado hoje, ninguém é de ninguém. Tá tudo combinado, vem você também. Dançar nesse novo movimento que faz balançar. Vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Vem com Caio e Rafael no movimento. Vai, vem, vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Tô viciado nesse vai, vai, vem. É, meu irmão, esse movimento vai pegar, hein? Vai pegar não, já pegou. Coisa louca esse novo movimento. Acho que vai pegar e vai pegar geral. É um som que vai entrar na sua mente. É uma coisa louca fora do normal. Tá tudo liberado hoje, ninguém é de ninguém. Tá tudo combinado, vem você também. É fácil de cantar, é fácil de dançar. Esse novo movimento que faz balançar. Vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Vem com Caio e Rafael no movimento. Vai, vem, vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Tô viciado nesse vai, vai, vem. Coisa louca esse novo movimento. Acho que vai pegar e vai pegar geral. É um som que vai entrar na sua mente. É uma coisa louca fora do normal. Tá tudo liberado hoje, ninguém é de ninguém. Tá tudo combinado, vem você também. É fácil de cantar, é fácil de dançar. Nesse novo movimento que faz balançar. Vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Vem com Caio e Rafael no movimento. Vai, vem, vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Tô viciado nesse vai, no vai, vem. Vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Vem com Caio e Rafael no movimento. Vai, vem, vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Oficiado nesse vai, vai, vem. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Assim como eu comecei a semana dando o recado aqui da Marli Almeida, deixa eu repetir esse recadinho. A Marli, ela está à procura aqui, é dos seus irmãos, né? A mãe dela era Delmira Severiano Pereira e ela foi casada com Deuclides. Deuclides de Almeida Pereira. Então, os irmãos da Marli Almeida, depois que ela se casou com Deuclides, ela separou e foi viver com o tal de Manuel Maximiliano Pereira. É uma cidade, o nome Barra Funda, no Espírito Santo. Então, aí depois a mãe dela voltou a viver com Euclides e teve mais três filhos. E foi aí que ela nasceu, que nasceu a Marli. E ela então gostaria de reencontrar os seus irmãos. É a Maria Isabel, Davi e Israel. A Maria Isabel e o Israel foram criados no orfanato. E o Davi por uma família. Então ela tem as outras primeiras irmãs, né, as outras irmãs dela, a Marta e a Juvelina de Almeida Mulhões. Então elas estavam lá nessa cidade de Barra Funda, no Espírito Santo. Se alguma pessoa aí que estiver ouvindo se identificou com essa história da Marli Almeida, por favor, entre em contato comigo aqui, que aí eu repasso para ela, tá bom? Aí eu repasso para ela e ela vai então entrar em contato com vocês aí, viu? É que ela está muito querendo reencontrar com os familiares. E se Deus quiser, vai acontecer, né? Vamos fazer uma dobradinha agora, gente. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? E depois Newton César, Receba as Flores que Te Dou. A Namorada que Sonhei, Roda Menino, Roda as Duas. Programa Maurício Fares. Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas, querido, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, e seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, Deus na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia com sagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. Olha, coisas do dia a dia que a gente erra bastante, que acabam causando problema. E a gente erra assim, naturalmente, sem nem perceber que está errando. Algumas dicas de português. Conviver juntos. Gente, se é conviver, já é junto. É impossível alguém conviver sozinho, não é? Então isso é uma redundância. Conviver juntos é um erro gritante. Porque se é uma convivência, é claro, tem que ser com alguém, porque você não convive sozinho. Outra coisa, elo de ligação. Gente, se é elo, já é que está ligado a alguma coisa. Todo elo é de ligação, né? Se está falando do elo, um elo é para ligar alguma coisa a outra. Então, elo de ligação é uma redundância. É, são coisas assim que a gente comete no dia a dia. Daqui um pouco eu falo mais sobre isso aí, tá? Você viu? Conviver, não precisa de colocar conviver juntos, que você está redundando, né? Está colocando uma redundância. Elo de ligação também não precisa ligação, basta apenas elo. Então, na construção da frase, você vai ter que se lembrar sempre desse detalhe, viu? Olha aí agora quem vai cantar, Gino e Geno, apaixonado por você, roda lá menino. Apaixonado por você, e desta vez o trem pegou. Eu fui seguindo a tua trilha e caí numa armadilha. Tô preso pelo teu amor. Apaixonado por você, e dessa vez não vai ter jeito não. Quando me beija e me abraça, deita um gole de cachaça, me embriaga o coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Tava procurando ela, ela procurando eu. Ai, ai, ai, balançou, virou, mexeu. Apaixonado por você, e você doidinha por mim. Feito fogo que pegou, quando a gente se encontrou, acendeu o estupim. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Sou feliz desde jeito, com a viola no peito e você no coração. Sou feliz desse jeito, com a viola no peito e você no coração. vergonha de dizer. Esse seu olhar me deixou apaixonado por você. Apaixonado por você, e você doidinha por mim. Feito fogo que pegou quando a gente se encontrou, acendeu estupim. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Sou feliz desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Sou feliz desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Um outro recado que eu dei aqui no programa no começo da semana foi o da Sueli Gomes dos Santos, né? Ela mora em Nova União, distrito de Cotriguaçu, no Mato Grosso. Então, ela está pedindo aqui, em nome dos pais dela, Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva Santos, ela está pedindo que ele dê uma lupa para encontrar os compadres dela, né? Os compadres, aliás, da dona Rosália e do Gilson. Os compadres são Gilberto Rodrigues Gouveia e Francisca. Eles moravam numa fazenda em Vinhema, no Retiro de Águas Santas. Eles tinham 5 filhos, o Betinho, o Sérgio, a Vera, o Nilson e um conhecido por Zé Limão. E também procurando por um outro casal de compadres, o Zé Carlos e Ilza. Eles que são padrinhos da Roseli Gomes. E mais o senhor Luiz da Silva e Dona Jana, eles que moravam no município de Nova Andradina. Então, se alguém tiver notícia desse pessoal, entrar em contato com o seguinte telefone. 66 é o DDD. 9236-9284 é o número do telefone. Repetindo, 66 é o DDD, 9236-9284 é o número, ok? 9236-9284. Então, Sueli Gomes dos Santos que procura aí os compadres de seus pais, Gilson Gomes dos Santos e Rosália da Silva Santos. São dois pares de compadres, né? O Gilberto Rodrigues Gouveia e Francisca, que moravam na fazenda de Vinhema, no Retiro Águas Santas. E os outros, o senhor Luiz da Silva e Dona Jana, que moravam em Nova Andradina. Deve ser Nova Andradina no Mato Grosso, não é isso? Mato Grosso do Sul. Ah, Nova Andradina, eu até tinha um amigão que morava lá, o Cícero. Ele morava em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, trabalhava na rádio local. Bom, gente, música na conversa. Agora quem vai cantar? Maurício Fares, Coração Ferido. Roda lá, menino. De quem ama assim, se não coração está sofrendo, passo as noites a chorar. Se sai com outros para me trair, eu peço a Deus para não voltar. Não me maltrate assim, peço por favor, pelo amor de Deus, vivo a implorar. Não quero sofrer, não quero chorar, sem seu amor eu não posso viver. Eu sei que um dia você vai voltar e acabar com o meu sofrer. E de joelhos agradeço a Deus tanta alegria que me faz chorar. Programa Maurício Fares. Olha, gente, a carta destaque de hoje é do rapaz apaixonado e maluco de amor de Niquelândia. Ainda não li a carta. Ô, Maurício, lê a carta do rapaz. Ah, não, mas sabe que você... Olha, eu vou falando com toda honestidade, gente, eu prefiro mais ler a carta na hora, porque aí aquilo que eu sinto é aquilo que eu vou dizer para a pessoa. É ficar agora aqui criando na cabeça, ah, que eu vou dizer isso, que eu vou dizer aquilo, que eu vou falar fulano, ciclano. Não, eu prefiro ler na hora e aquilo que meu coração diz e minha intuição me diz é aquilo que eu gosto de falar para a pessoa. Eu acho que fica melhor assim, né? Quer mais algumas redundâncias? Quer? Eu falei que iria passar mais algumas. Encarar de frente. Oh, pô, você está encarando? É claro que está de frente. Você encara alguém de lado? Não tem como, né? Encarar significa olhar de frente. Já está, então, olhando de frente para a pessoa. Então, encarar é de frente mesmo. Então, não tem que colocar encarar de frente, que é redundância. Baseado em fatos reais. Olha, você vai falar, mas onde é que está errado aí? É redundância. Todo fato, gente, é real. Caso contrário, não é fato. Não é? Então, se a gente fala baseado em algum fato, você já sabe que é um fato real. Porque se não for real, não é fato. Se não for fato, não é real. Entendeu? Hemorragia de sangue. Olha que redundância mais danada essa, não é? Como é que a gente... Mas a gente começa aqui com uma facilidade terrível. Claro que se a hemorragia é um derramamento de sangue, não é? Hemorragia de sangue não tem hemorragia de álcool. A hemorragia é de sangue. Então, se a hemorragia... Já sabe, já subentende que é de sangue mesmo, não precisa de colocar mais nada. São redundâncias que a gente tem que evitar, tomar cuidado, porque a gente acaba cometendo e acaba errando, às vezes, na hora de fazer uma prova, de um concurso, qualquer coisa. Se não tiver muito atento, a gente entra, embarca nos erros desse aí. Hey, Charles, I can't stop loving you. Era que eu estava tentando cantar no começo do programa, vocês lembram? Mas agora ele vai cantar o Hey, Charles, I can't stop loving you. Roda, menino, roda, roda. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in me. Of the lonesome time, I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, yeah, she'll make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memories of the lonesome time. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Time. Sing the song, children. I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, eu vou rodar mais uma música aqui do Alan e Aladim. Depois nós vamos para a carta de destaque, né? Vamos conhecer aí a história do rapaz apaixonado e maluco de amor de Niquelândia. Niquelândia é aqui perto de Brasília. Niquelândia está a 240 quilômetros, mais ou menos, de Taguatinga, de onde eu moro. É, 240, 250 quilômetros, mais ou menos. Ela tem esse nome de Niquelândia porque lá tem grandes mineradoras do níquel. Níquel é que faz aí essas moedas, né? Que é um metal raro, um metal nobre, o níquel. Apesar de hoje em dia já quase não se fazer mais com o níquel, mas era muito utilizado. E lá tem então grandes mineradoras, inclusive a própria Votorantim tem lá um trabalho, tem lá outra mineradora, Codemin. Eu não sei disso aí porque é lá onde fica o lago, Serra da Mesa, onde eu vou pescar sempre, né? Sempre eu estou indo lá para pescar e aí eu conheço bem. E a cidade de Niquelândia, ela fica entre montanhas, ela fica num vale, né? Então aí as montanhas que circundam, que rodeiam a cidade. Um calor, meu amigo, meu Deus do céu, calor danado. Ih, rapaz, danado mesmo é agora. Qual é a música que eu vou rodar? É Alan e Aladim, Dois Passarinhos. Roda lá, roda, roda, menino. Em que você me deixa, toda tristeza chega ao fim. Um uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. Quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. E agora, a carta destaque do ouvinte. A historinha de hoje é do rapaz apaixonado e maluco de amor lá de Niquelândia, em Goiás. Maurício Fares, tudo bem com você? Graças a Deus, tá tudo bem. Maurício, eu sou filho do Humberto, aquele seu amigo lá da... Olha só, é por isso que eu falei pra vocês que eu não queria ler a carta antes. Eu gosto de ler na hora por causa da surpresa também. Eu sou filho do Humberto, aquele seu amigo lá da Serra da Mesa. Claro que eu lembro. Claro que eu me lembro do Humberto e eu acho que eu lembro de você também. Você um dia esteve no rancho do meu pai cantando e tocando. Foi uma festa legal. Você canta muito bem, Maurício. Eu fiquei seu fã. Naquela época, eu estava com minha namorada e ela também ficou gostando muito de você. No intervalo, você veio e sentou na nossa mesa. Ficou conversando com meu pai, com a gente também. Aí depois você voltou a cantar e atendeu um pedido da minha namorada. Ela ficou super contente por sua gentileza. Maurício, nós estamos pensando em nos casarmos agora em maio de 2014. E desde já você está convidado, e se puder cantar e tocar na festa, será uma honra e uma alegria muito grande para nós. Meu pai vai te convidar pessoalmente e tenho certeza que ele te fará esse pedido. Olha, Maurício, além de estar te contando essa novidade, gostaria também de te pedir um favor, porque a minha noiva tem uns parentes que moram no Pará, Piauí ou no Mato Grosso, e ela não tem notícia deles faz muito tempo. Tem dois irmãos, uma tia e três primos que ela gostaria de saber onde é que estão e também convidar para o nosso casamento. Esses parentes que ela procura são da família Ferreira de Souza, da região de Esperantino, no Piauí. Ela é filha de Adão Ferreira de Souza e Natalina da Silva e Souza, já falecidos. Os irmãos são Félix da Silva e Souza, Maria Aparecida Ferreira de Souza. A tia é Joana Dark Ferreira de Souza. E os primos são Jaci, Margarida e Marta Ferreira de Souza. Se alguém tiver alguma notícia desse pessoal, pedir para entrar em contato com você. E aí você repassa as notícias para o meu pai ou para mim mesmo direto, tá legal, Maurício? Nós gostaríamos muito que eles viessem ao nosso casamento. É o sonho da minha namorada rever esses parentes. E eu tenho certeza que eles também ficaram muito contentes em reencontrá-la. Novamente, né? Encontrá-la novamente depois de tantos anos afastados. Minha noiva, Maurício, é uma mulher muito sofrida, porque ela foi criada sem os pais desde novinha. Quem cuidou dela foi uma tia e a avó materna, porque a mãe dela morreu no parto. E não levou muito tempo, o pai morreu também. Para ela foi triste demais ter sido criada assim, sem ter conhecido seus pais. Mas ela é uma mulher amorosa e eu sou apaixonado por ela. Na verdade, eu posso dizer que sou maluco por ela e faço qualquer coisa para ela que seja feliz. Agradece seu amigo Júlio, filho do Humberto. Olha, Júlio, será uma honra muito grande para mim, viu? Né? Estar aí no teu casamento, cantando e tocando. E agora em maio, tá pertinho, né? Pode contar comigo. E fala pro cachorrão do seu pai também aparecer, porque ele vinha sempre a Brasília e agora quase que não vem mais, né? Quanto aos familiares da tua noiva, eu vou passar o recado pros amigos das emissoras que retransmitem o meu programa, para que eles me ajudem a localizar esse pessoal, né? Eu acredito que nós vamos ligeirinho conseguir notícia deles, porque são centenas de emissoras retransmitindo o programa Maurício Fares, e alguma dessas pessoas vai ouvir, com certeza. Engraçado, né? Que era para ser apenas uma carta como recado, mas você acabou contando uma história, viu? É, que a sua noiva foi criada sem os pais, porque eles morreram quando ela ainda é bebê. Isso, sem sombra de dúvida, acaba se tornando um fato marcante, principalmente para ela. Olá, menino Júlio. Só tenho a desejar a vocês toda a felicidade do mundo, né? Que você consiga fazê-la feliz e que tenha uma vida abençoada por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Ah, deixa eu dar o alô para os parentes dela novamente. Atenção, portanto, como é que é o nome dela? Ela é filha de Adão Ferreira de Souza e Natalina da Silva. Peraí, como é que é, amor? Você está fazendo confusão aqui. Ah, não, está aqui. Ela é filha de Adão Ferreira de Souza e Natalina da Silva e Souza, já falecidos. Os irmãos são Félix da Silva e Souza e Maria Aparecida Ferreira de Souza. A tia é Joana Dark Ferreira de Souza. E os primos, Jaci, Margarida e Marta Ferreira de Souza. Se alguma dessas pessoas estiver ouvindo, pode entrar em contato comigo, que aí eu repasso aí as notícias para eles, tá bom? Deus ajude, nós vamos conseguir notícias assim. Pode ter certeza que vamos dar, e eles vão aparecer pro casamento aí. Ah, você falou que é maluco por ela, não é? Eu procurei aqui, não achei nenhuma música, mas uma música que fala exatamente de maluco. Já que você disse que é maluco de amor por ela, tem o meu amigo Marcos Júnior que canta uma música que diz assim, maluco de amor. Não sei se vai dar certo com a história de vocês, mas pelo menos o título é igual, né? Então, roda lá, Marcos Dione, maluco de amor. E um abraço, Júlio. Felicidades pra você, pro cachorrão do seu pai aí e pra sua noiva também, viu? Vamos lá, roda a música. Se te amar é loucura, eu estou simplesmente maluco de amor. Você sabe fazer muito bem, com jeitinho gostoso, meu bem. Você ganha tudo que quer de mim, com a sua malícia me deixa assim. Se te amar é loucura, eu estou simplesmente maluco de amor. Se te amar é loucura, eu estou simplesmente maluco de amor. Basta que olhe, meu amor, basta querer. Meu amor, basta que jogue um pouco de charme, meu bem, pra mim. Se te amar é loucura, eu estou simplesmente maluco de amor. Se te amar é loucura, eu estou